skiing at Aspen. Better than feeding the squirrels. Better than finding a horseshoe. Better than losing your head. Better than anything thought of. Better than anything said. Better than singing right out loud or being spotted in a crowd. Better than anything except being in love. Isso aí, galera. Tamo aí começando com a Rádio Zerima. Programa de número 1. Programa de número 0 já foi. Esse aqui é o número 1. Vamos aí com Irene Crowell com Better Than Anything. Várias citações aí com Count Basie, Fitzgerald, Miles, Coltrane. E é isso aí, Better Than Anything, Rádio Zerima. E esse aqui é o programa do lado de cá. Estamos aí a 300 metros do muro de Berlim, na antiga Alemanha Oriental. Então estamos aqui direto da Berlim Oriental para Vitória, Brasil, e para a internet, para todo mundo. Isso aí, o programa de hoje vai ter muita coisa boa. Vai ter Brasil, ter peso, balanço, instrumental. E é isso aí. Rádio Zerima, em Berlim, 23 horas e 20 minutos. Vamos seguindo aí com Irene Crowell. E na sequência, Gilberto Gil, no momento saudosista aí, que eu assino embaixo da letra que ele fez ao que chegou do exílio, e é Back in Bahia. Vamos com aí, Gilberto Gil. Segura aí, seu ministro. Salí campeón. fita rodando no gravador. Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador. A voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vetons tão sudestes, e o beijo que cosme nordestes, arranha céu na boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire. O sem amor, o sem teto, o sem paixão, o sem alqueire. No peito do sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente. São sons de sim, não conto, pé quebrado, verso mudo. Grito no hospital da gente. Isso aí, galera, vamos aí, continuando. E rolou aí pra vocês The Quantic Soul Orchestra. Foi aquela mulher cantando, que foi um projeto do produtor Quantic, que tudo que ele faz aí, ele leva esse Quantic, o nome dele. E essa é The Quantic Soul Orchestra, que faz um som bem grooveado, muito legal. E aí rolou a participação da Alice Russell, que é a estrela da noite hoje aqui, que é ela que participa em vários projetos. Tem um projeto solo dela também, mas hoje ela vai aparecer com a Quantic Soul Orchestra, com outro grupo e na carreira solo dela ainda também. E depois a gente curtiu o Zizi Posse com Berradeiro, uma música do Chico César que ela gravou no seu disco extraordinário chamado Mais Simples, de 1996. Tem músicos muito, muito bons, como Marcos Suzano na percussão, Rodolfo Streuter no contrabaixo. Rodolfo participa de um CD que eu gosto muito, que é o Romanciário, e nos próximos programas eu acho que vai rolar Romanciário pra gente. E é isso aí, e o que tá rolando no fundo aí é André Baier, eu mesmo, uma música aí que eu produzi aqui em casa. Mas isso aí, a gente vai continuar a programação com Satanic Samba Trio, uma rapaziada de Brasília que vai fazer um som pra gente. Vão rolar três de uma vez porque são curtinhas. Então vou cantar aqui o nome já. É Teletransputa, Deus Odeia Samba Rock e Gafieira Bad Vibe. Os caras piraram numa onda meio satânica aí. E tem que ir no website dos caras, que tipo, se você quiser contratar gente, vai numa encruzilhada, leva não sei o que, barará pororô, invoca o demo e que a gente vai aparecer lá. Mas é isso aí. Vamos continuar com a programação. A gente segue aí com Satanic Samba Trio. E vamos embora. Isso aí, Rádio Zerima, Berlim, 23 horas, 34 minutos. Foi mal, foi mal. É isso aí, galera, isso aí é Satanic Samba Trio. A gente vai seguindo com peso. Vai rolar The Hoff, uma banda de Los Angeles, The Perfect Me. E na sequência vai rolar Wolf Mother, uma música colossal. E a gente continua curtindo aí Satanic Samba Trio. Na sequência, The Hoff. We É isso aí, galera. Isso aí foi The Hoof, uma banda experimental. E agora a gente vai seguir com muito peso. Então tire as crianças da sala, aumenta o som, que agora vem Wolf Mother com a música Colossal. O que vem aí é grosso. Aumenta o som. Colossal landscape. Isso aí, galera, Wolf Mother. A gente vai deixando o peso aí, curtindo agora Lobão, um cara que eu tenho que falar que eu curto muito mais a atitude dele do que as músicas. Mas essa música, esse disco vale a pena. Ele assumiu as guitarras aí, ele vai levar a gente aí pra sempre essa noite. Lobão, isso aí, Rádio Zérima. Através do céu, desse céu azul, vou caminhando pelas ruas do Leblon. Eu não vou parar, eu vou continuar até chegar lá em Copacabana. Agora o céu mudou, entre arranha-céus, as luzes vão piscando entre as nuvens. Passa a multidão, cai o pôr do sol. Ainda não sei por onde você anda. A cidade, os corpos, a cidade, as almas. E entre as ondas eu escuto o teu nome. Mas o vazio lento é o mesmo em que tudo se transforma em ruas sem fim, feitas sem você, em praias que já não te banham. Uma ilha longe, voa no horizonte, flutuando meio fora da. Você ainda está aqui, ainda quer me ver, ainda quer me amar pra sempre essa noite. Yeah. got you, so I'm okay. It's a lovely garden and I wanna stay. Nothing out there anyway. People come, people go. What they're thinking I won't ever know. Doesn't matter, I'm not in pain anyway. How lucky to be so unusually free. You and me under the apple tree. You and me under the apple tree. You and me, you and me under the apple tree. Ih, isso aí galera, isso aí foi Peter and the Wolf, um camarada aí que gravou um disco com cada música ele gravou em locações diferentes, em um hotel, foi viajando aí pelos Estados Unidos e foi gravando as músicas e gravou essa música aí que eu achei muito legal, bem tranquila. E antes dele a gente ouviu o Lobão, como eu disse, Pra Sempre Essa Noite. Uma música que vale a pena curtir, essa mistura de rock and roll com bossa nova e a voz debochada do Lobão. E aí no fundo a gente vai curtindo Wes Montgomery com Looping on Sunset. E pois é, como eu prometi da vez passada, o programa passado, que o S.B. Jones Benson Trio, aquela rapaziada da parte norte lá, dos gélidos frios nórdicos, e eles voltam aqui mais uma vez no programa do lado de cá. E S.B. Jones Benson Trio vai tocar a música Tuesday in Wonderland, uma música muito legal, e na sequência vai rolar Soul Live, uma banda que é um trio formado por dois irmãos, batera e o tecladista que toca o baixo na mão também. O cara toca o teclado e o baixo na mão, igual o tecladista do The Doors, mas aqui estão falando de jazz, então o cara rebenta mesmo. Aí chamaram o guitarrista, eles estavam indo para uma casa no campo que eles têm, Woodstock, olha só, Woodstock. Foram lá, gravaram um disco e tá aí. Mas aquilo lá foi mais uma demo, né, pra eles, e no disco deles tem muito mais performances ao vivo, pelo menos o primeiro disco, performances ao vivo do que em estúdio, e vale a pena conferir, que é Soul Live. Falar em Soul Live, vai rolar aí o festival no Rio das Ostras, no feriado de Corpus Christi, e Soul Live tá lá, vai perder essa, eu não perderia, eu tô aqui, tô longe, mas é isso aí, Wes Montgomery no fundo. E a gente vai ouvir Soul Live na sequência. Rádio Zerima, 23 horas e 55 minutos. Desculpa, erro meu. Não é Soul Live, não. Isso aí é S.B. Jones Benson Trio, Tuesday in Wonderland. Comprometido, sou live aí pra galera. Se liga aí na vibração da galera ao vivo. Se liga, sou live. Ih, Rádio Zerima, mano.